Vamos continuar louvando ao Senhor, desta feita com o hino de número 204. Vamos cantar este hino mais uma vez. 204. Sou peregrino na terra. Sou peregrino na terra e longe estou de meu lar. Minha alma anelante espera que Cristo venha buscar. Aqui só há descrença, as lutas não têm fim. Jesus, a presença, glória será para mim. No céu de luz vou descansar com meu Jesus, hei de morar. Pela fé viverei, pois Deus me tem prometido que no céu descansarei. Eu tenho permanente um bom consolador e ando-me brandamente. A fonte viva de amor no céu de luz vou descansar com meu Jesus, hei de morar, embora às vezes